Bom, oh, repórter, quando o ponto vai iniciar no parte 3 da decolagem, guarda na frente. Jogou na 024. Prossiga. Ah, por que você está funcionando? Está atualizando aqui, já mais dois minutos começa de novo. Ah, tá, sim. Obrigada. Quanto tempo eu faço até a Fortaleza? Vou na Fera de Paz. 3 a 3. 3 a mais de 4. Aguardar, vou na Fera de Paz. Oi, boa noite. Chanel 6303. Quanto escuta, 2 milhas do centro. Gente, continua a aproximação, aguardando a atualização de pouso. Vou dar 3. Oi, boa noite, voo no 89, pronto, pouso, espera. 4, 5, 9, 2, 6, 8. Repita agora, tá 3, lembra, 2, obrigado, boa noite. Boa. Espera, voo no 89. Confirmando o trânsito para Fortaleza, foi o voo 984? 4 na escuta? Escuta o voo 904. 904, mantenha a frequência 186, 9084. 186, voo 904. 7748 da web, a sua identificação vai ser o 050 em high speed produzido. Sobe após a Bianca na aproximação, ele mantém. Oito e nove, na escuta da Toy. Ok, após a Bianca, ali mantém. Após a Bianca, ali mantém o 89. 9084, tá na escuta? Modele na frequência 199 decimal, coisa 198 decimal 6, mantendo a escuta da torre, né? 198 decimal 6 para autorização. Push, táxi da colagem, o 189, 9084. Vai, Três, solo agora 03, Oliveira, táxi na escuta, prossiga via Alfa, repórter na Juliette, bem-vindo. Sim, graças, na escuta, informará a Juliette. Voo 9084 na escuta. Ah, autorizado 370, rota para o 119, decola no 0, curva à esquerda, subida Momo, final de São Froti, 5455 transponder, controle opera em 119, decimal 8. Fort Hill 019, descend 2,000 feet, CNH 1015, clear DLS final report, establish all the localizers. Clear 2,000 feet, CNH 1015, clear for air mission 010, will call, establish all localizers, report to all 019. Objeto 6748, desce a 3 mil pés, ajuste 1015. O 209, acena a identificação, desce para 4 mil pés, a chegada é bom, fica de queda. O senhor tem condições de reduzir para 269? 260. 2609, desce a 4 mil pés na chegada Bosco Azul 4209. Decolada agora 05, controle 119, decimal 8, transfere, bom voo. Praça, próximo. Metriz 13, Juliette para pole position. Seu lado está sob contato radar da 360, da presente para a Gileda, após Gileda Bridge. Gileda Bridge, vigilância, obrigado. Siga a Alfa Juliette até a pole. Alfa Juliette, 01. Equador, Oceania 6310. A autorização, repite, por favor. Estou pronto. 350, rota via Peru 58, da coluna 0, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju. 5456 transponder, controle opera em 199.8. Copiado. 350 aprovado, via 358, decola da 10, esquerda, Puca, transição Aracaju. 198, meu controle, 5456 transponder. Correto, chame agora a 2586 para a autorização de push, táxi de decolagem, 6310. Você vai chamar então para push na 186, tá? Obrigado, uma boa noite. Roger, complete the procedure and contact now tower 118.6. 118.6, boa noite, Portugal 0199. Azul 4209, redução para 209. Jet 6748, velocidade de casa. 110, mais. 110. Desce e mantenha 2000 pés, ajusta no 095, informe estabilizar a sessão do procedimento, LS3. Sente, sessão 2000, Fumaral, CS 485. Degrees, VIF 89. Correta 8910, aeroporto Gal 019. Sucesso Galeão 360, tá pronto, cópia? 527, posso corrigir. Autorizado Galeão 360, rota do Zulu no 0, decolo no 0, com curva pela direita, interfida da Euleda, pós-leda voa bridge, intercepta aerovia e segue conforme. 5437 transponder, controle da pera 198. Galeão 360, rota do Zulu 10, decolo da 10, pela direita, interfida da El, transição Leda, pós voa bridge. Código 5437, controle 198, web 57. Portão 4, chame então agora 186 para a autorização do pushback. 907, a sua identificação dessa via chegada a Bonf até o 050. Jet 6748, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte de estabilizado no localizador. 2000, repassar ao 6748. 889, chame o centro do Recife, frequência 251 ao TR-3325. 30 watts, obrigado. Go 09, on the ground at 13, remain frequency, stand by taxi in Alpha, report V4 Juliet. XY Alpha, report approaching Juliet, maintaining this frequency, airport 09. Desça para 2.000 pés, 1.500 ajuste, número 2 na aproximação, reporte localizador. Número 1 está passando Duna, o azul 4209. 2.015, reportaria na final. Objeto 6748 no localizador. Afirmativo, que acertando o final LS agora. Autorizado, final LS, chama na torre, 1862, objeto 1718, decimal 612, 1186. 1186, dá topo, boa noite. Boa noite, bom posto. Reduza para 1709. Reduzindo. Salvador, muito boa noite. Web 6742, na segunda tela. Na 3305, acione a identificação dessa via de chegada Mari até o nível 050. Ajuste 1095. Afirmativo, desce via até o 050. Na 3305. Total 9907, desça para 2000 pés. 1015, o ajuste é reporte localizador. Para 2000, com 1015, podemos manter a presença do. A velocidade está liberada, o tráfego número 2 superset está a 31 milhas à frente. Complete LS, chame a torre no 1862, 4209. 1864209. Torre azul 4209, na final 510. Centro Azul, reporte passando externo, forma aí pista livre, número 2. É 748, solo agora o 19, direita, táxi na escuta, Alfa Juliette 05, portão. 748, prossiga pro 6748. Solo agora o 19, direita, táxi na escuta, Alfa Juliette até o portão 05. Alfa Juliette até o 05, 6748, na escuta. Prossiga. Gente, aprovado, sem táxi, 12. Quatro, dois, zero, nove, tem pouso autorizado, fichão no zero, vento 1 4 0 graus, 8 nós. Livre pouso, azul, 4209. Zona de identificação, chegada Mari, desça até o nível de voo 060. 1-0-1-5, ajuste. Para 060, confirma. 1-0. Fala 22, Oliveira, táxi na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte da Juliette. Ok, via Alfa, reportamento da Juliette, o 42 é pronto. Chegou 9084, autonomia 3062, Atena Rinchique, CB 190. Alfa, reporte pronto, ponto espera, dano 0, ajuste 1-0-1-5. Portando ponto espera, eu vou 9084. Não, minha 3-0 tá pronto? Que é autorizado, puxa acionar no 7, M táxi, metriz no 0. Autorizado para passar. Pronto, com 904. A linha vai falar separada de imediato? Com 904. Gente, só mantém a posição, 9084. Complete LF, chamando a torre 1862. Mandando 862, eu sou. Total 9907, estabilizado em LA. Fala 907, tem livre pouso, bicho no 0, 140 graus, fica com nós. Temos livre o pouso, total 9907. Pode prosseguir o azul 4209? Afirmativo, prossiga Alfa Juliette a portão 03. Alfa 03, Alfa Juliette 4209. 9084, após o total na aproximação, ali mantém. Salvador, acho que é 6313. É 63 no 3, Salvador para Guarulhos, só um minuto de autorização. Na escuta, tá ciente da alta. Sim, prepare a subida a bordo. Aprovado, Indy Alpha, porte de plano de fundo espero, ajuste no 0 no 5, 63 no 0. Total 9907, solo agora 28, na minha escuta durante o táxi, prossiga Alpha, Kilo 43.